Número 2, chama a torre em Salvador em 1 no 8, decimal 9 e 5. Pessoal, nome de assim, voa número 2, graças. Bom dia, voo 1162. 1162, bom dia, continua a aproximação, reporte visual. A vista na 07, informa que está molhado e escorrega aqui. Afirmativo, ciente, voo 1162, vamos na visual. Voo 1162, tem a tua estimada de 400 pés. Afirmativo, ciente. Salvador, bom dia, voo 962, identidade uniforme. 62, acione dedicação dessa via, chegada é Bomed 1, para 2 mil pés do QNH 1017. Essa via é Bomed 1, 1017, 72, voo 962. Azul 4082, autorizado final, ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final, ILS X-Ray vai reportar no localizador, Azul 4082. Azul 2710, serviço radar terminado, chama controle ILEL, Z120, decimal 3. Zero, serviço radar terminado, chama o controle Aracaju em 120, decimal 3. 120, 3, obrigado, bom dia, senhor. Dia. Essa vista com 1162. 1162, autorizado pouso, pista 10, vento 7, 0 graus, 11 nós. Pista molhada e escorregadia. Afirmativo ciente, 410, deu visual com 1162. Solo 1129, libera direita, chame solo 1129. 319, gol 1129, grato. 2, 3, 1, 9, 1, pronto, pode ser. Tá 3191, autorizado, alinha 3190. Alinha 3190, 3191. Tan 3191, não reautorizado, alinhar e decolar pista 10, vento na 7, 0 graus, 1-1-2. Autorizado, alinhar e decolar, Tan 3191. 191, decolado 32, chame o controle, 120, decolado de small. 1208, confere? Sim, 1208. Obrigado, bom serviço a todos. Controle Salvador, muito bom dia, até 31 avião. O 3191, contato radar, suba via, saída São Runo para o nível 340. 340, suba Runo, tá? 3191 via. Controle Salvador, o Papa tem Golf Cross. Golf Cross, que é o controle. Estamos em condições de baixar, propõe a sessão 105 e correção estimada de pouso ao 1523, Golf Kilos. Gente, 1523, o plano corrige o rostinamento, cancelado aos 33, submantém nível 1-05. Golf Kilos. Valendo, 3191? Valendo, 3191. Tá certo. Tom, bom dia, tá 346, informação. É, o informe. Bom dia, TAM 346, acione a identificação. Vou para de TAP, até a TAP desça para o nível 050, após prosseguir a via, chegada para 2000 pés, o Kennedy no 017. Para de TAP 5000, após via 2000, 1017, TAM 346. 1962, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no 0, reporte estabilizado no localizador. Vai reportar estabilizado no localizador, igual 962. Eu só vou dar um confirme X-Ray, ok? Confirmando o procedimento e LS X-Ray. Ok, obrigado. Localizador estabilizado, azul 4082. Azul 4082, chama a torre, frequência 1-8, decimal 95, bom pouso. 1895, azul 4082, boa. Torre Salvador, azul 4082, ILS X-Ray, pistão no zero. Azul 4082, bom dia, continue a aproximação, reporte visual, ajuste no 017, informo pista molhada e escorregadia. Teto estimado 400 pés. Ciente, vai reportar quando o visual azul 4082 ajustado 1017. Obrigado pela informação. Torre, pode confirmar por gentileza o vento para o azul 4082? Azul 4082, vento 170 graus, 119. Ciente, 4082, obrigado. 3191, chama centro. Recife em 128.35, alterne 125.1. 2235251, obrigado, bom fixo da coxa. Eu vou. Tá, 10, 140, 82. Chama centro Recife em 125.45, alterne 126.85. 25.25, confirmado. Zero 082, aulas 40, libera direito, chama o solo, 1 no 2, 1 no decimal, 9. Ok, vai liberar a direita na Foxtrot 219, azul 4082, obrigado. Bruno 962, chame a torre, Salvador em 1 no 8, decimal 9, 5. 295, obrigado, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, Gol 962. Bruno 962, bom dia, continue a aproximação. Informo que está molhada e escorregadia. Ajuste 10117, reporte com no visual. Teto estimado de 400 pés. 17 para reportar visual, Gol 962. Patrizinho autorizado ao final, ILS X-Ray, pistão na zero, reporte estabilizado no localizador. Reporta lá, então, 3, 4, né? Autorizado, pouso, pistão 0, vento 8, 0 graus, 0 norte. Ele pousou 9, 62, 0 norte. 1962, sala 44, libera a direita, chame solo. 121, no decimal 9. Direita, chama sala 219, igual 962. Então, 3436. 3436, chama a torre Salvador 1 no 8, decimal 9 e 5. 295, boa semana. Salvador, bom dia, tá 3436. Uma milha para o Índia Serra, baixa de sacada. Então, 3436, bom dia, continue a aproximação, reporte visual. Ajuste no 0 na 7, como pista molhada, escorregadia, teto estimado 400 pés. Afirmativo. Costa, 3436, foi visual com 1000 pés. Plan 3436, autorizado pouso, pistão na zero, vento 200 graus, 1-1 nós. Autorizado pouso, pistão na zero, tá 3436. 5-5-6, pode esperar o próximo, bom dia. 5-5-6, bom dia, autorizado. Alinhar e manter, pistão 0. Alinhar e manter, 1-0, bom dia, 5-5-6. Controle Salvador, bom dia, 3378, passando tempo, para um 5-0, formação, Pito. Bom, 3378, acione a identificação, autorizar voo direto Itapa, até Itapa, pista para o nível 050, após prosseguir a via para 2000 pés, QNH 10 no meia. Localizado a Itapa, já 0 no 0 no meia, 3378. Salvador, é o Gono 556. Gono 556, contato radar, sua via saída Salvo 1 no nível 360. Salvo 1 nível 360, Gono 556. Autorizado a linha decolar 190, Gono 790. Decolar 202, chame o controle, indo 2028. 208, obrigado. Estão autorizados via chegada Bomé de 1, desse mantenha 4 mil pés, ajuste de altímetro no 096. 0096, 4 mil pés, 2 km, 3. Voador, voo 790, por favor. 790, contato radar, subavia, saída PUC, nível 377. Bom dia, voo 3745, bom dia, autorizando. Alinhar e decolar pista 0, vento 90 grau 099. Afirmativo, autorizado. Obrigado. No controle, 120.8, morro. 208, obrigado, bom dia, da 3745. Controle Salvador, muito boa tarde. É o 3745, salvo ou não? 3745, contato radar, subavia saída São Runa, nível 360. Salvo 360, 3745. Lua 556, chame centro Recife, 12835, alterna 1251. 2835, 251, gol 1556. Tan 3745. Prossiga. Alguma chance de voar Motiva? Coordenar Motiva? Rui Leda, pode ir Leda Motiva. Leda Motiva, obrigado. Autorizado, final ILS X-Trade, apitão zero, informe estabilizado. Pode informar estabilizado, está ILS X-Trade. Pode voar Duna e descer para 2000? Autorizado, informe estabilizado. 3378, voando Duna, lá para 2000, vai informar estabilizado. Oceaner 6356, condições do campo, mil pés de teto, 3 mil de visibilidade com chuva leve. Uno 790, chame Centro Recife, no 2545, alterna 12085. 2545, 3745, suba e mantenha nível 340. 340, tá 3745. 6356, deixa para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, pista no zero, informe estabilizado. Utilizado no ILS 3378. Então, 3378, torre 198, decimal 95. 2295, 3378. Chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Recife, 12835, alternando 1251. Obrigado, bom dia. Na escuta? Na escuta, na 07. Fala, 07, bom dia. Por gentileza, eu teria condição de taxar um pouco à frente, liberando o ingresso no parte principal? O avião quer chegar um pouquinho mais à frente? Indo mais à frente, ou 62 ou 03. Obrigado. O 907 vai chegar também. Obrigada pela colaboração. Então aí, boa tarde, então 3378, aproximação final, 0. Então 3378, bom dia, reporte visual, ajuste na 0, 16, informa pista molhada, escorregadia. Ok, 10, 16, e tá distorno, tá? 3378. Então 3378, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 12 nós. Depois, então 3378. Autorizado, LR Mantê, pista no zero. Autorizado, LR Mantê, tomo zero, Oxanel 62, ano 3. Lembra 356, controle? Luz atualiza 800 pés de teto, 2 mil metros de visibilidade e chuva moderada sobre o campo. Gente, ouça, já vai estabilizando. Gente, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8, 3, 9, 5. 95, obrigado. Antônio. Bom dia, continue a aproximação, informa mais base da companhia, ingressando para a decolagem, ajuste no 016. É 356, informa também pista molhada e escorregadia. Obrigado. Puxa Sierra 6213, autorizado decolagem, pistão na 0, vento na 60 graus e na 4 nós. Autorizado decolagem 10, Oceaner 6213. Xenia 6513, comeu autorizado, pouso, pistão na 0, vento na 60 graus, 1 na 9. Xenia 6513, decolado 1 na 9, chango, controle 1 na 0, decimal, último voo. 1 na 0, 8, grato, 6213. Salve, Salvador, Xenia 6213, transfere, saída São 1. Xenia 6213, contato radar, subavia saída São Voona, nível 360. Via São Voona para nível 360, quando possível se autorizar, tem condição de voar Leda ou Doctor. Autorizado Leda. Está presente para voar Leda, Xenia 6213. Ano 356, salas de 21. Libera direita, chame o solo. 1 ou 21 decimal, 9? 2 ou 9, autorizada decolagem, pistão na 0, vento na 7, 0 graus, 08 nós. Livre decolagem, 0 0, 9, 0, 7. Rio 4463, autorizado, alinhar e manter pistão na 0. Alinha e mantém pistão na 0, Rio 4463. Zero no site, decolado 2, chame o controle 1 2 0 decimal 8, 08, boa tarde, 9 0 no 7. Autor de Salvador, boa tarde, está 9097, decolou. São voo 1, ótima. São 9097, contato radar, subavia saída São Voo 1, nível 340. São Voo 1, 340, está 9097. Azul 4463 autorizado, decolagem, pistão na zero, vento na 70 graus, 05 nós. Livre decolagem, pistão na zero, azul 4463. Ô, na 07, pode voar direto salvo? Autorizado, salvo. Salvo, na 07. Bom dia, Golden 067, tem que dar autorização, barulho. Passa um curso agora, Yankee, chame em 121 decimal 9 para cópia. 463, decolado 24, chame o controle 120 decimal 8, vamos ver. 1208, boa, 4463. Controle Salvador, azul 4463, Coral, Uno Bravo. Azul 4463, contato radar, subavia saída Coral no Bravo, nível 180. Sobe via, saída Coral no Bravo até 1-80, azul 4463.